Pô, que vários manos souberam chegar, souberam levar e permanece aí de pé. Estão todos aí no correrio do dia a dia. E graças a Deus, com toda a dificuldade que a gente sabe que nesse mundo que a gente faz, o hip hop aí, a gente sabe que cada dia a gente mata o leão, cada dia a gente sai na selva pra tentar mostrar que nós não somos melhor que ninguém, né? Só estamos aqui pra fazer, de repente, a missão que nós temos. Traficar informação, traficar ideia com os irmãos. Todo dia. Só quem é, que fica por aqui pra ver qual é. Eu lembro daquele tempo no Sandy que era o seguinte. Era um VT no correrio. Fortes sonhos. Sonho de conquistar, sonho de poder contribuir e na humildade chegar, prevalecer, pra poder erguer a corte de vários guerreiros. Os guerreiros que correm todos os cantos, na sul, na leste, centro.